Olha, diz-me, o que é que sentes quando ouves música? Não sei porque me foi tão difícil responder uma pergunta tão simples. E depois de muito puxar pela cabeça, percebi, no silêncio, que música para mim é descanso e é escape. Depende do momento. Faz companhia. A música faz-me companhia. Mas só quando estou sozinha. Só quando estou sozinha. Sim, fico contente. Eu gosto muito de música. Sempre gostei muito de música e hoje continuo a sentir-me feliz quando ouço música. Gosto imenso. Sinto-me leve, sinto-me livre, como o vento que sopra para onde quer. A música faz-me sentir o sol, o cheiro, a cor, as pequenas pinceladas da vida. Ajuda a superar, ajuda a viver. A música é um baluço que me leva até ti. Thank you. a música, ouvir a música, aquela música, pode ser por vezes um orgasmo cósmico. Tantas vezes é assim. O que sinto quando ouço música é assim um êxtase total. Só não me apetece dançar porque, pá, porque não sei, não é? Mas apetece-me dar pontapés e saltar. Thank you. E tu? Diz-me tu. Música é a única forma que eu conheço em que os outros conseguem exprimir os meus sentimentos. Sabes aquele sorriso calmo de pôr do sol, lá longe, pequenino? Ou as marcas na areia das manhãs a saber a sal colado na pele? Ou os reflexos do mundo ao contrário, das brincadeiras nas poças da rua? Abraço forte nas ruas de sábado à noite, depois de copos e danças à velocidade da luz. Com tudo isto à flor da pele, chegas a casa, atiras-te para o sofá, fechas os olhos e depois ouves isto tudo. Música é história, corpo, memória, extensão, mas, sobretudo, partilha. Ouvir música para mim é um encontro emocional entre duas entidades, a música e eu. Vindas não se sabe de onde e idas não se sabe para onde. É partir. É não estar aqui. É partir para o passado ou para o futuro. É estar no momento onde não posso estar. Thank you. música para mim é vida, é som, é melodia, é alegria, é tristeza, é uma espécie de oxigênio dos sentidos e dos sentimentos. Eu não conseguia viver sem. Música. É como se esta música tivesse nascido dentro de mim. Bem, quando uma nova música me surpreende e me enche as medidas, só me sai um uff. Music is for me the sound of feeling. For me, music is a bubble that keeps me sane during my train commutes. Thank you. música para mim nunca é nem inocente nem inconsequente. A música liga, junta, move, nutre, transporta, convoca e fixa a minha atenção a um instante do qual às vezes quer escapar ou não. E tu? Diz-me. Fico sempre na dúvida se escolhi uma música porque a minha emoção do momento estava sintonizada com a necessidade de ouvir esse determinado ritmo, ou se foi a música que escolheu passar-me essa emoção. E uma relação mais próxima que isto é difícil. A música é a arte das musas, é o som da vida. A música é a inspiração, é choro, alegria, é felicidade e tristeza. A música é o sal da minha alma. Urbano, único, universal. A música é um abraço que nos empurra para lá de nós mesmos. Ha ha ha.